Hoje pela manhã, nós estivemos falando um pouco sobre São Paulo e usamos o termo embrionário, porque a igreja ainda não começou, a igreja, na verdade, ela existe uma possibilidade de inaugurar no ano que vem, e nós estamos aproveitando para fazer os ensaios, digamos assim, os ensaios daquilo que Deus tem para nós ali em São Paulo. E essa, dentre muitas novidades que o Espírito Santo tem entregue para nós irmos experimentando, por exemplo, a base da nossa igreja, ou da visão, do MDA, como queiram, a base é o discipulado, é a célula, é tudo aquilo que a gente já vem cultivando ao longo de anos. Só que indo para São Paulo, é da liderança do pastor Eibe o desejo pelo conhecimento, é dele isso, né? Eu reitero, é por esta fome que hoje nós temos o MDA, porque houve um tempo que é muito parecido com aquela súplica de Abacuque, quando ele tem uma queixa, o nosso líder também tinha uma queixa, a igreja não crescia como devia, Santarém, e aí ele ouviu falar na Coreia, foi aprender na Coreia sobre o que estava acontecendo na Coreia com o pastor Show. Depois ele foi para Bogotá, na Colômbia, aprender com o pessoal da Colômbia. Na década de 90, houve uma explosão de crescimento no Centro-Oeste, para ser mais preciso, em Goiânia. Lamentavelmente, não deu sequência como deveria dar, mas explodiu a coisa lá. Ele também aprendeu muito lá. Então, é da liderança dele esse... Eu vejo como todo pastor vocacionado, chamado, comissionado, ele nunca deve ficar conformado com uma igreja sem ideias, sem abrir o entendimento. Então, quando nós fomos para São Paulo, o Espírito Santo já tinha nos falado, falou: olha, a base permanece, como falou o pastor Geraldo de manhã. Todavia, vamos experimentando esse vinho novo nessas áreas. Por exemplo, na área dos cultos, estamos implementando, ainda é embrionário, mas o culto, o máximo de duração é 1h30. E ainda é embrionário, mas eu confesso que há satisfação em todos. E existe uma possibilidade de permanecer aonde cada segundo do culto, cada segundo, ele é milimetricamente trabalhado com uma organização. Cada segundo. Outro dia eu estava vendo uma igreja, até nossa mesmo, em outro lugar, que só de pregação sobre ofertas, ele levou em quase 35 minutos. Então, essas dispersões, por falta muitas vezes de pastoreio, nós temos trabalhado em São Paulo para não ter. Todos os segundos são aproveitados, todos. Então, tem sido realmente muito dinâmico, enfim. Mas o louvor, a área da... É um culto com as luzes, como esse aqui, muito mais rápido, dinâmico, enfim. Então, nós nos abrimos para... Estamos abertos ainda para tantas coisas. E o pastor Eibe pegou uma equipe de líderes. Eu não tive o privilégio de fazer parte dessa equipe. E eles foram, no ano passado, para os Estados Unidos. Qual era a missão? Conhecer as ultra mega igrejas dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem igrejas fenomenais, com cultos fenomenais. E claro, é de praxe do pastor Ebe, foi lá aprender com eles. E aprenderam, eles aprenderam tantas coisas, e claro que o ministério das boas-vindas da igreja não poderia ficar de fora. Nós chamamos, algumas igrejas chamamos da ministério das primeiras impressões. Quando a pessoa chega, se ela for muito bem recebida, ela vai dizer assim: achei o meu lugar. E ela não sai mais dali. Então, esse ministério das boas-vindas, que nós chamamos, ainda é, em todas as igrejas da paz no Brasil, exceto São Paulo, ainda se usa o termo acolhimento, que é o ministério de acolher as pessoas, que já é para mim o ultra mega top, acolher as pessoas. Só que o Espírito Santo, ele traz algo a mais. Já é fenomenal acolher, como a gente vê nas igrejas, uma boa recepção. Só que o Espírito Santo, com esse coração do pastor Eibe, ele ampliou isso. Ampliou não apenas para não apenas para o acolhimento ou o Ministério Atmosfera hoje em São Paulo, não apenas para isso, mas mudando a mentalidade do voluntariado. Nós, a nossa igreja, ela é muito top em tantas coisas, mas com a mentalidade do voluntariado, a mentalidade dos ministérios, ainda é um campo a ser muito explorado na nossa denominação e para os que estão aqui nas igrejas do MDA, enfim. A ideia do voluntariado. E o pastor Eibe pegou e aprendeu com um homem de Deus chamado Bill Hybels. Inclusive, vai uma dica para os pastores: se você ainda não leu, leia um livro chamado A Revolução do Voluntariado. É fenomenal, do Bill Hybels. A Revolução do Voluntariado. A Revolução do Voluntariado. Isso é, como diz o próprio termo, é uma revolução, onde as pessoas, elas chegam e elas vão se sentir extremamente útil com essa mentalidade do serviço, de servir, não apenas no estacionamento da igreja, não apenas na porta de entrada, mas no pasquides, no som, na mídia, onde as pessoas se abrem mesmo, abrem a mente para o voluntariado. Você abre a mente para o voluntariado. Então, eu diria que o acolhimento, ele para quem quiser, se é uma graça que Deus deu para o pastor Eibe, foi ele sempre ser muito flexível, porque ele entende que cada igreja tem uma história, tem uma maneira de conduzir. Não há, até mesmo da denominação Paz, é da liderança do pastor Paulo, da pastora Rebeca, do pastor Eibe, eles não creem na imposição de agora tem que ser assim. Eles orientam para o melhor da igreja. Então, hoje nós estamos vivendo esse tempo ali em São Paulo, que tem sido maravilhoso. Deixa eu só perguntar aos irmãos: conseguiram, queridos? Está baixando, né? Tá. É muito importante, eu estou sendo um pouco incisivo, porque para você ver, tem algumas fotos lá de São Paulo, você vê um pouco, por isso que eu estou realmente crendo que vai dar certo. Uma das primeiras mudanças, meu querido pastor e líder que está aqui, uma das primeiras mudanças que ocorre na revolução do voluntariado é na mente. é na mente das pessoas. Como assim, pastor? Por exemplo, o Bill Hybels, ele diz assim, ele fala assim, tem alguns que acham que Deus está velhinho no céu, no canto do céu, lá no cantinho, velhinho, uma barba branca, cabelos brancos, escutando uma adoração e esperando a consumação. Temos que ter essa mentalidade de Deus. Primeiro que Deus é o Senhor do tempo, né? O tempo é, Deus e o tempo é um só. Então, eu gosto quando o Bill Hybels diz o seguinte, eu vou colocar o domingo aqui, mas vamos colocar também, vamos pensar nos outros dias da semana. Mas o Bill Hybels diz o seguinte, Deus é o primeiro aos domingos se apresentar e dizer, gente, temos uma missão para esse dia. Missão, ganhar vidas. Deus se pronunciando. Aí Deus se levanta para o rebanho, para os voluntários e diz, quem está comigo nessa missão? Perceba que nesse momento já deve ocorrer uma mudança de mentalidade. Como? Quando eu até estava falando esses dias lá em São Paulo para os voluntários, eu falei, irmãos, se um dia alguém vir nos visitar, não me faça passar vergonha. Eu vou explicar para eles por quê. Porque a gente trabalha muito ensinamente. Por exemplo, tem alguém ajudando a estacionar um carro. Aí se passar alguém e perguntar para ele assim, ei, o que, que você está fazendo? A resposta correta que ele deve dar é, estou ajudando a salvar vidas. Porque se ele falar, eu estou ajudando a estacionar um carro, não é muito interessante. Não é muito interessante porque fica na mentalidade do trabalho. A mentalidade do esforço. E por isso que a gente às vezes não tem tanta adesão. Eu não sei os irmãos aqui, mas Santarém mesmo sendo tão grande, a gente ainda tem que estar ali pedindo ajuda, quase que insistindo para as pessoas virem nos ajudar. Falei, meu irmão, ajuda no acolhimento, meu irmão. E a gente quase que implorando. Porque às vezes não muda a mentalidade. Legal, obrigado, queridos. Então, vamos ver aqui, só para me adiantar aqui, e depois a gente volta aqui nos... Aí, ó. Ministério, atmosfera. Primeiro eu quero explicar para os irmãos que nós pensamos em alguns nomes. Tem, nos Estados Unidos eles usam, um nome que eles usam é as primeiras impressões, que é quando a pessoa chega na igreja, a maneira como ela é recebida vai impressionar ou decepcionar. Então eles trabalham muito pelas primeiras impressões. Então nós pensamos em um nome que pudesse se adequar ao ministério. Então nós entendemos que o nome atmosfera, ele era mais aplicável, porque você pode trabalhar isso como leque. Por exemplo, uma atmosfera de muita alegria, isso tudo vai mudando na mentalidade. Atmosfera de alegria, atmosfera de amor. Você cria um ambiente com aquela atmosfera de muita alegria, de muito amor, de muito sorriso, de muita paz. Então você trabalha isso na mentalidade dos voluntários. Então, essa moça que está segurando, isso aqui já é uma foto lá de São Paulo, ela é filha de um dos nossos pastores, a Brenda, ela é filha do pastor Samuel, que é um do pastor de Santarém, que foi para São Paulo, e hoje elas estão, estamos todos nós trabalhando lá em São Paulo. Nós aproveitamos, tiramos uma foto no domingo, e aí quando a gente foi montar esse PowerPoint, nós, então já pedimos para ela tirar essa foto para nós. Ministério Atmosfera, pode passar para mim. Bem-vindo ao Ministério Atmosfera, com a visão. Você vai perceber que é muito parecido com o acolhimento. A diferença é que a ideia é ir mudando a mentalidade. Que eu não estou ajudando a estacionar um carro. Eu estou ajudando a salvar vidas. E isso já muda o conceito. Reitero, porque não é muito interessante você estar ali. Só estacionando o carro, né? Então, a visão do ministério. Servir e atender as necessidades dos membros e convidados da Igreja da Paz, criando um ambiente que facilita a entrada deles na presença de Deus. Essa é a nossa visão, facilitar a entrada deles na presença de Deus. Irmãos, eu chamo, só um exemplo para ilustrar um pouquinho, e tanto o pastor Eibe, como o rapaz lá do estacionamento, todos estão com essa mentalidade. Nós chamamos tipo corrida de revezamento. Já viu aquela corrida de revezamento, seja na natação, ou seja numa pista olímpica? Alguém está com bastão, mas tem mais três lá para frente. Estão comigo aqui, irmãos? Aí ele começa aqui, ó, com bastão, dando todo o melhor dele. Aí o outro já vem aqui, ó, já recebe. E aí ele vai também, e o outro já recebe. E dependendo do esforço de todos, aquele que vai pegar por último é o que vai cruzar a linha de chegada. Quem cruzou a linha de chegada foi um moço. Mas quem subiu no pódio, me ajudem, os quatro. Ou seja, isso começa aqui. O galardão é dividido. O galardão da salvação de uma pessoa é dividido. Desde o lado do estacionamento até o pregador do domingo. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, é o pódio. Todos recebem a medalha. Uau! Amém, gente? Vai mudando. Porque muitas vezes eu não estou pregando, mas eu estou ajudando a salvar vidas, a estacionar um carro. Porque lá, daqui a pouco eu quero mostrar um pouquinho sobre isso. Mas lá nós temos alguns times. Nós até usamos uma frase, Jackson, uma frase em inglês, que fala assim, I am part of a team of dreams. Eu faço parte de um time de sonhos. Olha como vai mudando a mentalidade. É diferente da mentalidade do servir apenas. É diferente da mentalidade de estar apenas lá. Quem está na escala hoje? Não. Você sai de casa dizendo, eu vou me unir a Deus para salvar vidas. Uau! Muda a mentalidade. Para onde você vai? Eu vou me unir a Deus na missão de salvar vidas. Todos compreendem? Então essa é a nossa visão. E a nossa missão? A missão do Ministério Atmosfera, do voluntariado, do Ministério Atmosfera. Preparar corações para adoração. Ou seja, deixa eu lhe dizer uma coisa, para ilustrar melhor. Lá vem um moço, pela primeira vez da igreja, no carro dele. Lá, daqui a pouco eu vou te mostrar uma foto. O nosso pessoal do estacionamento, ele tem um colete, ele deve estar de preto, vou falar daqui um pouco mais sobre isso, e ele está com uma credencial. Mas mais do que a logística, ele deve estar com um sorriso aberto no rosto. Mais do que ele estar ali todo, ele tem que estar receptivo. Ou seja, esse dia foi um discípulo meu aqui de Porto Velho visitar lá a nossa igreja, e eu fui aplicando fé que o nosso pessoal ia estar respondendo. Porque nós fomos ajudando a estacionar o carro, graças a Deus eu vi isso. Lá está o moço com o primeiro bastão na mão. Olha só. Ele está, lá vem um carro, olha ele. Ele já está preparando o coração daquele camarada antes dele estacionar o carro dele. Uau! Estão comigo, irmãos? Sempre, aí quando o camarada desce do carro, aí ele já recebe, seja muito bem-vindo. Certamente Deus tem algo para você nesse dia. Uau! Aí ele, oh, obrigado, muito obrigado. Por favor, quando ele vai, estacionou o carro, ele vai em direção à igreja, à parte da igreja, do templo. Quando ele vai, ele já encontra o que nós, primeiro é o time do estacionamento, time de sonho do estacionamento. Quando ele dá mais alguns passos, aí ele já encontra o time das placas. O time de sonho das placas. Que placas, pastor? Vou mostrar daqui a pouco. É aquela que a Brenda estava segurando. Já tem alguém fazendo assim, balançando uma placa para ele, aonde a placa está dizendo, sorria, hoje é domingo. Igreja é igual a família. Esse é o nosso time das placas. Também sorrindo, seja bem-vindo. Aí ele já foi bem recebido no estacionamento. Ele dá mais alguns passos, ele é recebido pelo time das placas. Ele continua sorrindo. Obrigado. Muito bem-vindo, muito obrigado. E ele vai se dirigindo para a entrada do templo. Quando ele vai chegando, já tem pessoas também muito bonitas, alinhadas, com uma credencial e também com um sorriso no rosto. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Deus tem muito para nós nesse domingo. Aí ele é recebido na entrada assim. Quando ele entra no templo, já tem o, nós chamamos de time interno. Já tem alguém garantindo que ele vai encontrar um bom lugar para se assentar. Os irmãos estão comigo, gente? A corrida do revezamento. Esse espírito do voluntariado, mudando a mentalidade. Irmãos, tem sido para nós uma experiência notável. Tem sido para nós uma experiência notável. Aleluia. Pode passar para mim. Esse versículo, ele é o versículo do Ministério da Atmosfera. Eu digo que se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, pensa num cara que ia trabalhar assim, era ele. Porque debaixo da unção, olha o que ele escreve. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Qual a finalidade de tanto tratamento? Para que sejam salvos. Uau! Paulo está dizendo, olha, eu não vou buscar meu próprio interesse. O meu interesse, eu vou procurar ser agradável, irmãos. Essa talvez seja a grande sacada de reuniões estratégicas. De dizer, irmãos, vocês sempre têm que estar cheios de alegria. Ser agradável, um belo de um sorriso, umas boas-vindas. Irmãos, isso faz toda a diferença. E ainda que a gente diga assim, não, mas a gente faz. Mas às vezes, irmãos, com muito carinho, se não ficar batendo na tecla, você vai encontrar, vira e mexe alguém, atendendo, recebendo mal alguém. E a pessoa vem e é capaz de não ficar. Vamos adiante. Pode passar para mim. Isso é lá em São Paulo. Foi num dia que estava garoando. Inclusive, foi um dia tão especial para o ministério, porque com essa mentalidade de servir, um dos nossos voluntários, ele foi, estava chovendo, ele ajudou a estacionar o carro, aí ele pegou o guarda-chuva e queria garantir que a pessoa não estaria se molhando. E era alguém que estava indo pela primeira vez na igreja. E aquele voluntário, com essa mentalidade do primeiro bastão, ele ficou segurando, e aquela pessoa, enquanto ele conduzia esse irmão, essa pessoa, até a entrada, ele estava se molhando, mas o rapaz não, com a família dele. E isso impressionou demais, que ele, o rapaz, é a primeira vez que ele estava indo numa igreja evangélica. E ele começou a chorar durante o percurso, aquela família. Não é top? E o nosso voluntário falou assim: mas por que o senhor está chorando? E ele respondeu: é porque eu nunca fui recebido assim. O senhor está se molhando, mas eu não. Sabe o que ele disse? Eu achei a minha igreja, e daqui eu não saio nunca mais. Uau! Ele ainda nem tinha entrado na igreja. Porque vamos lá, ele gostou da palavra, ele gostou do louvor, mas ele ainda nem tinha entrado. Foi só o amor, como ele foi recebido na entrada, no estacionamento. Irmãos, isso tem que pegar em nós. Isso tem que pegar em nós. Isso já pegou, eu estou dizendo que tem que aumentar isso em nós. Como disse Paulo, Paulo falou: volte para mim de novo, meu colaborador aí. Deu uma voltinha aí, aqui, ó. Paulo arrebenta aqui. Porque se eu busco o meu próprio interesse, não, eu não quero me molhar. Se molhe você. Não, eu não procuro o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O rapaz nem tinha entrado na igreja. Ele já disse: daqui eu não saio nunca mais. Aqui é meu lugar. Ele já foi recebido com tanto amor. Vamos lá, meu colaborador. Então, esse dia, isso aqui é no Tatuapé, é onde nós estamos reunindo. Vou reiterar, nós ainda não começamos a igreja, é um buffet alugado aos domingos. E só que está crescendo. Esse domingo agora vai começar o terceiro culto pela manhã, 11h30 da manhã. Porque é uma cultura paulista, que eles gostam. Nós fizemos uma pesquisa em São Paulo, tem muitos que gostam do culto pela manhã. Porque depois ele vai para uma churrascaria e depois ele vai para a casa dele dormir, descansar. Então, a partir desse domingo, 11h30, começa o nosso terceiro culto lá em São Paulo. Vamos lá. Essas são nossas placas. Esse é o nosso time de placas. Olha, esse cristão de colete é o nosso time de estacionamento. O time do estacionamento é esse aí. É o nosso... Não, olha o time. Segura a foto ali, que eles estão tirando foto. Segura aí o clique aí. Esse é o nosso time de sonhos. Olha só, começa com o devido valor às pessoas. É a nossa equipe de sonhos. Eu digo para eles: I am part of a dream of dreams. Eu faço parte de um time de sonhos. Não é apenas alguém que está ajudando a estacionar um carro. Não. Ele faz parte da equipe de revezamento. Todos nós vamos subir no pódio. Quando uma pessoa arrepender dos pecados vir aqui na frente, todos vão receber galardão. É uma questão de mentalidade. Essa é a nossa equipe externa de estacionamento. Eles usam um colete e uma credencial, um crachá de honra. Bonito. Um crachá feito. E nós não temos vergonha de dizer. Nós aprendemos com a Hillsong. Aprendemos com a Monte Sião, que são igrejas já mais consolidadas. Vamos aprender com quem dá certo. Vamos lá com eles aprender. Então, é nossa equipe de estacionamento que nós chamamos da nossa equipe de sonhos do Ministério da Atmosfera. Pode passar. As nossas plaquinhas, né? Quando ele desce do carro por aquela primeira equipe, ele já é recebido, como eu falei, com um sorriso. Aí ele dá dois passos, aí ele encontra isso aqui, ó. Ele encontra alguém sorrindo para ele, dizendo: igreja é igual a família. Pode passar. Aí é uma outra mentalidade. O que é isso, pastor? A nossa equipe de voluntários, nós fazemos, por exemplo, o culto começa às 17 horas. Às 16 horas, a equipe chega. Aí ela vai para uma sala, e nessa sala já tem um banquete esperando eles. Por quê? Você trabalha duas coisas. Primeiro, a pontualidade. Depois, a satisfação. Por que eu tenho que chegar cedo? Primeiro, que eu vou me juntar a Deus na missão de salvar vidas. Segundo, eu vou me unir com meus irmãos para ter comunhão com eles. Você tira aqui a ideia do serviço, daquela coisa. Não, é um tempo de muita comunhão. A igreja entra com valor, e os voluntários meus, nós queremos também ajudar. Aí uns fazem bolo, torta. Então é feita uma grande comunhão. E normalmente, nesta hora, eles estão comendo, recebendo as credenciais e recebendo as instruções. E uma das instruções faz parte até de um grito de guerra que eles usam. Eles dizem, vou citar aqui, eles colocam a mão no meio, todos colocam a mão, aquela equipe, aí um, dois, três, aí eles dizem, atmosfera de sorriso. Eles repetem todos de uma só voz. Atmosfera de sorriso. Por quê? Porque é aqui dentro. Estão comigo, irmãos? É aqui dentro. Ele tem que estar sorrindo. Um sorriso faz toda a diferença. Irmãos, isso é revolucionário. Reitero, é embrionário. Mas está dando certo. Estamos ouvindo pessoas dizendo, olha, aqui é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já ouvimos várias pessoas dizendo isso. Perceba que é apenas o começo do culto. Não é apenas um culto. Existe uma equipe por trás, trabalhando com a missão de salvar vidas. Vou repetir o que o Espírito Santo está pedindo. Quando você chegar lá, você foi em São Paulo, e você vê um desses moços, eles são instruídos em amor para isso. Você pergunta para ele, ele está ajudando a estacionar um carro. O que você está fazendo? Ele disse, tudo bem, eu estou ajudando a salvar vidas. É diferente de dizer, estou ajudando a estacionar carro. Não é muito interessante. Mas quando você entende que você está ajudando a salvar vidas, aí muda. Pode passar para mim. Esse é nosso time, olha o Dream Team aí. Olha só, irmãos, o preto, a beleza, o sorriso. A bem central ali é a minha primogênita, viu, irmão? Minha filha, primogênita, ali. A bem central ali, a loira bonita, uau. É minha primogênita. E eu estou tão feliz, Jackson, que o meu filho, de 22 anos, já mês que vem, já vai liderar uma equipe de atmosfera. Eu estou tão feliz, vê-lo integrado com essa paixão de receber pessoas. Eu estou tão animado. E a Jade também, deixa eu ver se a Vitória está aí. Está aí também, ó. A outra minha filha está ali. Uma, duas, três, quatro. Do lado para cá, a quarta é a minha filha também. Um, dois, três, quatro, minha filha. Cinco, seis, a sétima também. E a outra é minha sobrinha, que também é missionária. Foi para São Paulo pela fé, por uma paixão, e ela já está trabalhando lá em São Paulo, numa numa empresa. Deus realmente tem feito maravilhas. Então, tudo isso é feito pelo menos uma hora antes de começar o culto. Toda semana, todo domingo. Não, a igreja leva, dá um valor, e também os que quiserem, porque nesse quesito não é eles que têm que nos honrar, nós queremos honrá-los, percebe? Agora, claro, a igreja está começando, então não dá para fazer um banquete como nós sonhamos só com a igreja. Daí pessoas falam, mas eu posso fazer uma torta, eu posso levar, então... quem voluntariamente quiser, mas a gente entra com um valor para comprar os acessórios, para fazer uma mesa bem abençoada. Todo domingo, pastor, todo domingo, eu reitero, duas coisas a nossa motivação, primeiro, é a pontualidade, porque você gerando a cultura da pontualidade. Ele demora em torno de, se o culto vamos colocar o culto às 17, então às 16 começa, uma hora antes. O lanche vai em torno de meia hora, e meia hora de instrução. Os irmãos compreendem? Meia hora comendo e tal, e meia hora para o posicionamento, porque pelo menos 10 minutos antes de começar, temos que estar todos posicionados, exceto o pessoal do estacionamento, que tem que estar bem antes, que tem pessoas que vão chegando antes. Então tem que estar bem antes o pessoal do estacionamento. Vamos adiante. Pode passar, meu colaborador. Ah, esse foi o dia, tem como soltar o áudio? Foi o dia que nós inauguramos, esse aqui é o nosso Paz News, né? Volta um pouquinho com o áudio para nós. Só para você entender, hoje também é algo inovador. O Paz News, ele é feito assim, lá em São Paulo. São pessoas, é como uma apresentação. Aí é marido e mulher. É o Rodrigo e a Cacá. São pessoas muito queridas, porque lá em Santarém o Paz News é só a voz, né? São Paulo a gente está trabalhando a ideia do casal, que também acaba também tá surtindo um efeito maior também com o casal, assim, como é o caso desses presentes que nós ganhamos em São Paulo. Outro presente é o Daniel Alencar, que é outro presente, né? E que presente, gente. Não sei se você sabe, mas o pastor Daniel Alencar está conosco em São Paulo, viu, gente? Que sonho, é um sonho. E I am part of a dream of dreams. Eu faço parte de uma equipe de sonhos com o Daniel. Eu, particularmente, sou muito fã dele, não apenas pelo talento, pela graça, mas pela humildade. Para mim, sinceramente, para mim, o que me impressiona não é o talento, mas é o caráter. É humildade, eu vejo na vida do pastor Daniel isso. Muito bem, aí o nosso crachá que nós usamos, eu reitero, nós aprendemos com a Monte Sião, com a Rio Song, fazer algo de ponta, algo top, e aí preparamos essa credencial, esse crachá. Pode passar. Aí as nossas funções, estacionamento, recepção, oração e apoio, mídia, coordenação e organização, para trabalhar toda a sequência durante aquele processo. As placas, ali é o tamanho das placas para você ver, olha, 50 por 70, e nós usamos, trabalhamos algumas frases, conversamos entre nós, que frases que elas poderiam, ao chegar, elas poderiam ser bem recebidas. Então nós entendemos, bem-vindo à família, que bom te ver aqui, igreja é igual à família. Você está no melhor lugar. A outra frase, essa daí também é muito forte. Sorria, hoje é domingo. Teve um dia que nós, eu quero que você entenda bem, isso tudo para nós é embrionário, nós estamos aprendendo ainda. Então é claro que estamos sujeitos a errar, mas nós queremos acertar. Eu encontrei um voluntário segurando esse sorria hoje domingo sério. Aí, claro, é outra cultura da atmosfera. Entender que se a pessoa está ali, ela já está de parabéns. Ela já é top. Ela está ali, já está de parabéns. Agora, é claro, nós vamos ajudá-lo, não condená-lo, não, mas ajudá-lo a ele entrar com essa atmosfera, com essa mentalidade da atmosfera. O que tem mais aí? Eu acho que tem, aí, o manual, nós criamos o manual do voluntário. Para quê? Porque hoje com a mídia, você pode distribuir nos próprios smartphones e orientar que as pessoas leem. Quem vai ler? Quem faz parte do Ministério da Atmosfera. Tem. Tem um link que é só para as igrejas da paz. Para quem quiser, e também no dia que quiser em São Paulo, nos dar a honra. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. E se não der agora, mas na nossa inauguração vá, nós queremos estar. Ainda estamos acertando muitas coisas, mas nós queremos fazer o melhor para Deus. E claro, para as igrejas da paz que quiserem, nada forçado, dá certo. Quem quiser implementar também, não é errado também essa mentalidade. Vamos ver aqui algumas coisas do manual do voluntário. Olha o que está escrito. Primeiro, sorria sempre. Não importa em qual área você esteja servindo, nunca esqueça que a atmosfera de alegria começa dentro de nós. A nossa alegria não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Todos entenderam? A nossa alegria não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Para quem nós trabalhamos? Para o Senhor. Ele é o dono da igreja. Não é legal? Muda aqui. Você está se juntando a Deus nessa missão. Muda aqui dentro. Outro. Nós orientamos deixar os crentes de lado. Evitar falar com um tom religioso. Evite jargões evangélicos. Porque assusta. Ou seja, a pessoa ela vem entrando, vai entrando de boa na lagoa, aí de repente o irmão recebe dizendo, eita, releixa, cara. Ele diz, eita, rapaz, eu acho que ele entrou no lugar errado. Os irmãos compreendem? Não, porque ele não é a linguagem. A paz do Senhor, varão. Ele vai dizer, rapaz, que arrumação é essa? Porque não, ele não entende a nossa linguagem. Ele não entende. Os irmãos compreendem? Agora, o que eu faço? Sorria. E a gente utiliza as frases que estão na própria placa. Sorria, hoje é domingo. Deus vai falar muito com você. Seja bem-vindo. Toma a linguagem de boas-vindas. Que nós podemos ser tentados a... E outra, nós evitamos estar pegando na mão, porque vai afunilar. Pega na mão, tem que pegar na mão de todo mundo. Claro, se alguém vem receptivo para dar a mão, você não vai retirar. Você atende, seja bem-vindo, Deus abençoe. Hoje, eita que... Pai vai abençoar. Agora, a ideia é sorrindo, sejam bem-vindos, para fluir o trânsito. Os irmãos compreendem? Porque senão afunila, no encontro, esses lugares até que dá para pegar, abraçar, porque tem número limitado, mas no culto não é interessante. Lá nós trabalhamos também isso, estamos aprimorando, mas uns belos sorrisos, uma frase de boas-vindas, e a pessoa entra, é o suficiente, né? Evitar os crenteis. Outro, seja sempre simpático. Quando as pessoas falarem com você, escute-as com atenção, faça as pessoas se sentirem importantes. Elas não se importam com o que você diz, até que você mostre que se importa com elas. Você sabia que um gesto de amor, em determinados momentos, ele vai ter muito mais efeito do que palavras? Então, é importante ser sempre simpático. Vou dizer de novo, está aqui, dentro, a mudança de mentalidade. Talvez eu diria, pastor, qual a diferença, se me perguntasse, de acolhimento à atmosfera? Acolhimento, a gente está dando o melhor, e a atmosfera também, agora com uma mudança a mais. Ou seja, eu me uni a Deus na missão de salvar vidas. Você vai trabalhando isso na sua mentalidade. Outro, trate as pessoas de uma forma que reflita o amor de Deus por elas. Seja proativo, não espere que te peçam algo. Viu a necessidade? Atenda com alegria. Tenha sempre um espírito de excelência. Lembre-se, a excelência do nosso serviço glorifica a Deus. Todas as equipes é um estímulo. É claro que se chegar alguém lá com uma roupa de outra cor, ele vai trabalhar, vai servir, mas nós estimulamos. Porque o preto, ele esconde. Você vê que se passar alguém de preto, você acaba não percebendo muito. Mas se passar alguém com verde abacate, aquele verdão, as pessoas vão chamar atenção. Então a ideia do preto é você não aparecer para roubar a cena do culto, digamos assim, né? Para você servir. Então vamos lá. Use camisetas pretas e calça jeans ou de cor escura. Evite calça de cor clara. Perceba que nós usamos o termo evitar. Outro, use o seu crachá. Isso faz você mais acessível. Indica para os nossos membros e convidados que você é um voluntário. Ao chegar à igreja, você deve pegar o seu crachá na sala dos voluntários e devolvê-lo no final do culto que você está servindo. Aquilo que eu falei, a pessoa chega, tem um lanche para ela, ela vai receber o crachá dela e no final ela devolve. Por que que ela tem que devolver? Porque senão ela leva para casa e no outro domingo ela acaba esquecendo. Então, ela recebe na igreja e devolve na igreja. Existe uma pessoa só para isso dentro da estrutura. Só para entregar crachá e receber crachá. É muito legal. Deixa eu correr aqui que ainda tem o som, né, pastor Daniel? Precisamos para passar o som. Vamos lá. Use desodorante. Meu irmão, se a coisa estiver complicada aqui, pode ter o melhor sorriso do mundo, mas vai. Ah, e meu Deus. Então, desodorante à vontade. Mas não exagere demais. E alguns podem ficar muito perfumados, também incomoda. O mau cheiro incomoda e o cheiro demais também. Então, todo cuidado é necessário para recebermos bem as pessoas. Mantenha sempre um bom hálito, porque mais uma vez não adianta estar bem perfumado se o hálito não está bom, né? Então, usando o fio dental, tudo bonitinho, isso tudo pensando na nossa missão de salvar vidas. Estacionamento. Ajudar as pessoas a estacionar informando onde existem vagas disponíveis, garantir o aproveitamento das vagas. Garantir que ninguém estacionou em garagens ou em locais proibidos. Em dias chuvosos, levar as pessoas do carro até o prédio da igreja, com guarda-chuvas. Caso algum voluntário precise entrar no auditório, por favor, tirar o colete antes de entrar. O colete é luminoso e pode distrair as pessoas. E aí os nossos times, se quiser tirar uma foto. Temos o time das placas, o time de entrada e o time do auditório. Cada um tem a sua participação no ministério. Sorriso sincero, frases empolgantes, evitar o contato físico. Tem mais alguma coisa? A organização, separar e distribuir o material, coletes, placas, crachás, à medida que os voluntários forem chegando, registrar a entrada e saída dos materiais, fazer a contagem do material no final do culto. Esse backstage que a gente usa é pessoas que cuidam do altar, para garantir que esteja limpo, esteja água. Irmãos, viaja comigo aqui, é um nível de excelência muito alto. Não pode, nós usamos o termo, não pode dar branco. As pessoas percebem quando a coisa é desorganizada. As pessoas percebem quando se dá mancada. Sabe aquela que fica feio? Então, nós pensamos no Ministério da Atmosfera em cada detalhe. Cada detalhe é colocar água no púlpito, servir água para o pregador e por aí vai. Fechou? Fechou. Gente, só para que vocês entendam, nós vamos disponibilizar esse material, inclusive, depois eu vou passar para o e-mail da igreja, e você, pastor líder, você que quer implementar o Ministério Atmosfera, o manual está bem completo, tem várias questões lá, dúvidas para tirar, e também você pode entrar em contato conosco, nós temos muito prazer. Vou reiterar minhas palavras iniciais. Estamos embrionariamente implementando essa ideia. A igreja ainda não começou. Então nós estamos agora trabalhando tudo isso. Tem uma cultura no ministério que nós chamamos de cultura do descanso. Ou seja, a pessoa que trabalha num domingo, que serve no domingo, ela é encorajada a não servir no outro. E se tiver muitos voluntários, às vezes ela leva até 2 ou 3 domingos para servir. Por quê? Porque se ela estiver descansada, ela vai fazer melhor. Mas se... a menos que ela queira. Mas até os que querem, a gente precisa trabalhar isso com eles. Porque senão ele pode estar prejudicando outras áreas. Por exemplo, nós tínhamos um irmão que a gente tem que falar com ele, que ele era muito dedicado na igreja, estava esquecendo da família, estava esquecendo dos filhos. Então, meu irmão, outro domingo, venha para o culto da manhã e vá para o shopping, vá para um parque, vá tirar tempo com a sua família. É a cultura do descanso. Entende? Agora, é claro, tem pessoas que têm graça, a própria família está junto. Amém. Mas no Ministério Atmosfera, nós trabalhamos muito isso. Nós estamos hoje com 3 equipes, em setembro começa a 4ª equipe, começa agora domingo o 3º culto, então, na verdade ainda nem começou a igreja. Então nós acreditamos que até a inauguração, nós queremos ter pelo menos umas 10 equipes preparadas para receber você, quando você for nos honrar com a sua presença lá em São Paulo. Nós queremos, pastor Giovanni, para que tudo isso? Para receber você também, não somente os novos que vão estar chegando, mas receber você também é o nosso desafio. Irmãos, eu tenho alguns minutinhos, antes de passar aqui para eles passarem o som. Tem alguma pergunta? Eu sei que na verdade tem muitas, né? Alguma pergunta que a gente pode esclarecer nesse momento? Ou deu para entender basicamente o que é o Ministério Atmosfera? Vou voltar a dizer, ele parece, na verdade, é um acolhimento com uma nova roupagem. E a roupagem começa aqui na mentalidade, não é? Aonde eu faço parte de um time de sonhos. Só repetindo algumas coisas para não sair da sua mente. Eu faço parte de um time de sonhos. Outro, quando pergunto às pessoas, seja ela no estacionamento, ajudando a arrumar a cadeira para alguém, você perguntar para ela o que você está fazendo, ela vai responder: eu estou ajudando a salvar vidas. Não é muito interessante ficar uma hora com uma placa na mão? Muito interessante, vai cansar. Mas se ela tiver a mentalidade de que ela está ajudando a salvar vidas, ela vai fazer com alegria aquele momento. Sim, irmã. Eu já até entrei em contato já várias vezes com o Gabriel, né, de lá de São Paulo. E a gente está começando a implementar aqui no Difflin. E assim, uma das minhas perguntas é, quando começa o culto, o pessoal da placa, ele continua lá na frente, e o pessoal interno, eles ficam sempre na mesma posição, os cinco, vamos dizer, quatro de um lado, quatro de outro e um atrás, sempre observando, é indicado eles ficarem perguntando se precisa de água, alguma coisa ou não, eles só ficam mesmo vendo os lugares, enfim. Muito boa pergunta. Na realidade, o pessoal das placas fica 20 minutos antes de começar o culto, meia hora, 20 minutos antes, e também 20 minutos ou 30 minutos depois, porque é o tempo de chegada, depois não há tanta necessidade. Dentro, inicialmente ficam quatro, só que posteriormente não há necessidade também, fica só um, sobre essa ideia da cultura do descanso. É mais para a chegada, à medida que as pessoas estão chegando, se organizando. Depois eles sentam, fica um de cada lado. O backstage fica permanente, sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Queridos, tudo que nós estamos fazendo é para glorificar ao nosso Deus. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Pastor Giovanni, quem é o voluntário? Somos nós. Não tem essa de que, claro que cada um na sua posição, mas é a mentalidade do voluntariado que tem que consumir a gente. Eu confesso para vocês que eu tenho vontade de ir lá para o estacionamento, colocar um colete e ajudar a estacionar carro e salvar vidas lá. Mas eu tenho que estar lá perto do pastor Eibe. Então, cada um dentro das suas funções, mas todos levam o prêmio quando uma alma se converte. Amém? Vamos orar?